No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham, aos ouvintes. Uma manhã de terça-feira friazinha. A mínima foi de 8 graus, máxima prevista para 21, mas aqui no centro da cidade, a sombra ainda 11 graus a temperatura, não há previsão de chuva. Olha, tramita no Senado a PEC 36/2016, que trata de temas relacionados à reforma política. A PEC reforça a exigência de fidelidade partidária dos políticos eleitos, extingue coligações nas proporcionais, isso é uma mudança efetivamente, e estabelece cláusula de barreira para a atuação dos partidos. Tem coisas que a gente compreende na hora, tem coisas que são mais complexas, mas que indubitável a necessidade de uma reforma, de mudança na regra do jogo, isso ninguém discute. Só que a gente muitas vezes se perde nos temas, se perde nos conceitos e não consegue ter uma visão geral. O que seria melhor? O que seria mais interessante? Como o Brasil conseguiria deixar para trás as mazelas de um sistema que está viciado, né? De um sistema que está corrompido e de um sistema que não consegue, eu comentava aqui com entrevistado, um sistema que não consegue dar retorno ao cidadão. Não adianta, por mais que a tecnologia ajude, por mais que hoje eu possa sim mandar um e-mail para o meu candidato eleito, por mais que eu possa interagir, tudo isso é muito relativo. E por outro lado, o pãozinho lá na padaria, o preço que a gente vai pagar por isso é fruto de uma decisão política. Então são dois extremos. E há muita distância entre eles. Aí, claro, surgem alternativas, mudamos o sistema por completo. A forma como vamos para a urna, não ter mais a eleição como conhecemos, mas talvez partir para o voto distrital, que aí a gente depois vai entender um pouco esse conceito, o que países adotam, por que funciona ou não, está na hora da gente pensar sobre isso. Porque eu usei um termo pejorativo, é um arremedo de reforma. O que está sendo tratado lá? Melhor do que nada? Sim, melhor do que nada. Longe do ideal? Muito longe do ideal. Então vamos entender um pouco dessa conjugação de conceitos, né? Expandir um pouco esses conceitos depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Águia Tech Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na Rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535.

Atenção você que sofre com dores na coluna, insônia, depressão, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Você sabia que tudo isso pode estar relacionado com o seu colchão? É isso mesmo, um colchão comum, ele dura somente 2 anos na sua cama. E aí depois ele faz aqueles buracos que machuca a sua coluna e não deixa você dormir direito. Nós da Nipo Brasil Flex Star Life Colchões trazemos um colchão magnífico para você aqui, que vai colocar a sua coluna no lugar, vai estar ajudando você aí a melhorar essas dores e vai estar aí trazendo saúde para você e para sua família. Aquele colchão magnético excelente com vibroterapia, aquelas massagens gostosas que vai estar relaxando você, nós temos uma grande promoção. Colchão de 1,38 de largura por 20 centímetros de altura, 10 anos de garantia, nosso modelo Asa Flex, você vai comprar de 10 mil por 2.990. Por quê? Porque você vai comprar direto com a gente e não vai ter atravessadores nenhum. Ligue agora, 98271279, 98271279. Chegou a sua hora de adquirir seu colchão magnético. Parcelamos até em 10 vezes no cartão, no cheque, até no boleto bancário, dependendo da sua entrada. Ligue agora, 98271279, colchão magnético de casal a partir de R$2.990. Com vibroterapia, 98271279. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas, 8 minutos, e então lá no Senado, lá longe em Brasília, se fala em reforma política. Então vamos entender, e eu quero dar bom dia, vamos aqui pelo sentido em que estamos sentados. Bom dia e obrigada pelo retorno do Wagner Dal Bosco, que é jornalista, ele é especialista em marketing político, então é uma área extremamente interessante, né? E o que a gente encontra lá? O que a gente tem que entender desse movimento no Senado? Finalmente nós vamos ter uma reforma política, já falei do meu descrédito, mas enfim, nós vamos ter uma reforma política que vai contemplar as nossas carências nesse sistema e vai melhorar futuramente, não agora, mas futuramente a nossa perspectiva em relação a quem nos representa. Primeiro uma análise geral, bom dia Wagner, seja bem-vindo. Bom dia Raquel, bom dia doutor Alfredo Lang, que nos acompanha aqui também. Bom dia a todos os ouvintes da Super Condá. Uma alegria, Raquel, estar aqui novamente para discutir um tema que eu gosto tanto e que a gente precisa discutir enquanto sociedade, que é várias questões que envolvem a nossa política. Sobre esse questionamento teu da reforma política, me parece, e a gente falava isso num programa anterior, todo momento de crise que a gente passa, parece que, embora no momento da crise a gente... tende a ver aquilo ali apenas no aspecto negativo, né? Ah, nós estamos passando por uma crise. Mas passado um pouco a crise, ou amenizada um pouco a crise, a gente começa a refletir e verificar, olha, talvez essa crise ela também nos traga bons frutos, bons aprendizados. E me parece que essa questão deste novo remendo de reforma política, vamos chamar assim, né? Porque o ideal de uma reforma política seria fazer ela, me parece, de forma ampla. Me parece que é um pouco resultado dessa crise que a gente vive na política, onde de forma geral se critica muito o excesso de partidos políticos que nós temos no Brasil, e não tanto só o excesso, mas o excesso sem uma linha programática clara. Se nós tivéssemos esse excesso de partidos e cada um com uma linha programática muito bem definida, talvez seria mais aceitável, mas o problema é que nós temos, dados recentes demonstram que nós temos 35 partidos, na Câmara dos Deputados nós temos 28 com representação no Congresso Nacional, sendo que 40 novos partidos aguardam na fila para para serem criados. Há 40 pedidos de novos partidos. Então é um absurdo, é uma loucura isso. Então essa reforma, esse remendo, esse novo remendo de reforma política, eu falo remendo porque em 2015 nós tivemos uma etapa de reforma política, que ela começou inclusive a valer para as eleições desse ano. Seria mais uma reforma eleitoral ali, né? Não tanto política, mas política eleitoral, que nós já estamos vendo repercutir nas eleições desse ano. Mas essa nova proposta que está no Senado agora, me parece que ela teria um impacto muito maior, um impacto mais agressivo no sentido de barrar a criação de novos partidos e eliminar muitos partidos que existem. Por que isso? Porque ela define de que a partir das eleições de 2018... os partidos que não tiverem pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições gerais, eles serão, não que eles serão extintos, mas eles perdem o fundo partidário e perdem tempo de rádio e TV. Eles não terão mais direito a isso. Ou seja, inviabiliza o partido, porque dificilmente alguém vai ficar num partido onde hoje é o que sustenta os partidos, que é o fundo partidário e o tempo de rádio e TV. E nas eleições de 2022, esse percentual passa para 3%, e além disso, o partido terá que ter representação em 14 estados brasileiros. Então veja como isso limita, né? Já tem até alguns estudos e algumas projeções que são feitas com base em eleições anteriores. Se essa é uma proposta de emenda constitucional, ela estivesse valendo já a partir das eleições de 2014, para se ter uma ideia, hoje no Brasil nós já teríamos de 12 a 13 partidos. Então veja, nós reduziríamos quase um terço dos partidos no Brasil se essa cláusula de barreira aqui dessa proposta de emenda ela já estivesse valendo de 2014 ou 2016, já teríamos um efeito bem significativo, né? Então ela será muito importante e me parece que isso também fará com que os grandes partidos que permanecerão, que eles tenham daí propostas programáticas mais claras, inclusive, né? Porque eles terão que abrigar essas pessoas que estão nesses outros partidos. Então, me parece, num primeiro momento, a minha interpretação dessa proposta que está no Senado e depois, se aprovada no Senado, ela vai para a Câmara, que ela seria muito boa, porque ela vai limitar os partidos e vai fazer com que os vai acabar com partidos menores, que hoje existem só para fazer negociatas. Não afirmo que todos façam isso, mas boa parte a gente sabe que eles existem para isso, para negociar tempo de rádio e TV, para ter o fundo partidário e aí por diante. Então, ele vai fazer com que esses partidos de aluguel deixem de existir, ou parte deles, e que os partidos maiores também se mexam mais, né? Tem uma linha programática mais clara. No entanto, eu sou um pouco cético de que essa proposta será aprovada exatamente como ela está concebida hoje. Por quê? Porque ela terá que tramitar, num próximo momento, na Câmara dos Deputados. E aí que eu vejo uma dificuldade. Eu não vejo que ela tenha dificuldade de passar no Senado, mas na Câmara dos Deputados, onde há mais representatividade desses partidos menores, eles podem se reunir em grandes blocos para tentar, não barrar, mas alterar alguns aspectos que façam com que a grande intenção dessa proposta não seja totalmente aprovada. Então, me parece que na Câmara é a dificuldade maior. Pois é, tem este bom lado, esse bom viés, mas eu fico ouvindo a sua fala e fico imaginando pessoas já estrilando e dizendo, meu Deus, que coisa antidemocrática, eliminar o partido só porque ele é pequenino, diminuir o número de partidos é diminuir a democracia, é tratorar, né, algo que é legítimo. Mas também eu me pergunto, por outro lado, às vezes já conduzi entrevistas aqui com os chamados partidos nanicos, qual é a função? É conquistar através da sua ideologia, conquistar adeptos. Se ele não consegue eleger ninguém, se ele não consegue conquistar adeptos, ele tem que se repensar. Então, são os dois lados. É democrático extinguir esses partidos ou não? Eu passo o abacaxi para o Alfredo Lang, que tem uma vivência política e partidária extensa. E nesse sentido, Lang, o que o Wagner fala aqui é um retrocesso no tempo? Extinguir partidos não seria o politicamente correto? Ou se realmente não conquista ninguém, não elege ninguém, não faz voto, deve existir ou deve existir justamente para aproveitar essas benesses, para formar pequenos caciques que na hora H vão lá negociar, infelizmente no dia a dia, vão lá negociar espaço em rádio, em TV com os partidos maiores. Bom ou ruim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia, Wagner. Bom dia, nossos caríssimos ouvintes. Verdadeiramente, este assunto, ele, a cada momento em que se agravam algumas crises, ele volta à tona. E daí, baixando um pouco a poeira, as coisas começam a ficar serenadas e a cada pleito que se avizinha, a situação volta a ser questionada. Em primeiro lugar, a gente tem que saber se existe firmeza de propósitos neste sentido. É intenção, principalmente, dos partidos hegemônicos, que não são difíceis de serem analisados e vistos em tomar uma posição. Uma vez havendo este propósito, não temos dúvida nenhuma, se somarmos os partidos, entre aspas, tradicionais, a maioria está conquistada tanto no Senado como na Câmara. Mas aí vem as outras hipóteses todas, muito bem abordadas pelo Wagner, no sentido de que a multiplicação de partidos se deve, por exemplo, mais aparente, da venda do espaço. Venda é um termo até um tanto, vamos dizer, atrevido, mas que a realidade estampa do horário e também de se beneficiar do fundo partidário. Mas não fica limitado a isso. Pequenos partidos se infiltram em determinadas legendas e, como estratégia, juntam votos de tal ordem que podem tomar contas de cadeiras. Eu vou explicar mais detalhadamente isto. E vou analisar até um pouco de cautela, porque temos uma eleição em andamento em todos os municípios brasileiros. Mas, nas ditas coligações partidárias, determinados partidos pequenos, não vou chamar de nanico, que parece meio pejorativo, indicam um único candidato que tenha um nome visível. Este candidato com nome visível, em uma chapa de coligação, ele obtendo votos suficientes, nem muitas vezes perto do quociente eleitoral, pegam a vaga, assumem a vaga. E isso desnatura a representatividade partidária. Como é que um partido que botou apenas um candidato a vereador, reuniu lá em determinada coligação, fez 2.000 votos e elegeu? E outros partidos que somaram, sem coligação, quase próximos do quociente eleitoral, 5.000 votos, não elegeram ninguém. Então vem as distorções. Isso por um lado, mas também tem a tal da operação matemática. O que seria operação matemática? A gente vê todos estes dados que são jogados ao público e até uma forma procedente. Por exemplo, eu assisti nesta última semana na imprensa brasileira dizendo claramente: se a cláusula de barreira, vou explicar também o que é a cláusula de barreira, Wagner foi muito feliz em dizer, cláusula de barreira, se um determinado partido não atingir tantos porcentos da votação nacional, e depois, mais adiante, se ainda fora esse percentual de 2 que passa para 3, não se concretizar em 12 estados, a situação desse partido fica restringida. Agora, se proibirem as coligações, essa análise matemática pode mudar. Por que é que pode mudar? Volto ao exemplo por demonstração aqui de Chapecó. Se cada partido concorresse isoladamente à Câmara de Vereadores, ele não botaria apenas um ou dois candidatos. Ele procuraria preencher o máximo no número de vagas. Em isso fazendo, a votação do partido aumentaria. Não ficaria restrita a um determinado candidato. Então, muitas vezes, se fixar números é muito temerário. E também isto obrigaria a oxigenar os quadros partidários. Que, pô, eu não quero dar exemplo aqui de Chapecó mais aprofundado, mas aqui houve, por exemplo, uma pequena coligação na eleição passada que juntaram partidos determinados menores e elegeram um candidato. Na conta de muitos, não elegeram aqueles que pretendiam eleger, mas isso é a prova evidente de que, se as cláusulas de barreiras existirem e devam ser fielmente executadas, elas vão obrigar partidos até com tradição nacional a não ficar acomodadamente restringida a determinados nomes com potencial, que na próxima eleição, através de uma coligação, seguramente teriam quase que o lugar garantido. É só nós examinarmos muitas chapas coligadas e nós vamos ver isso aí notoriamente. E, inclusive, o que que ocorre? Muitas vezes, determinados candidatos que nas legendas tradicionais ficaram lá na primeira, segunda, terceira suplência e não conseguiram nem na primeira eleição, nem na segunda, buscar um lugar, procuram fundar um novo partido porque, através do processo da coligação, agregam mais alguns votos e figuram numa chapa de coligação. E isso o que que é? Isso desnatura a representação partidária. Temos que ver muito isso. Desnatura a representação partidária. Porque quando chega na hora lá de distribuir, por exemplo, fundo partidário, não se fala em coligação. Aliás, já houve uma tentativa de que fossem dadas determinadas preferências para coligações. Não, aí vem o partido. Ah, ele concorreu pelo 12, pelo 13, pelo 15, pelo 20, pelo 50. Ele se elegendo, vai tudo para a sua legenda. A representação que é na Câmara Federal é que dita quanto vai participar do fundo partidário, quanto tempo terá de horário no rádio e na televisão. Então, é uma conjugação de fatores que, aparentemente, já se diz, não, se aprovar a cláusula de barreira, tantos partidos morrerão. Não, vamos com cautela, vamos aguardar o resultado das eleições. Isso aí vai fazer também com que os partidos não sejam rotulados, porque na medida que o partido se oxigeniza, ele começa a criar um leque de oportunidades, que hoje o que que nós vemos no Brasil? Quase 70%, 80% da população brasileira indiferente à filiação partidária. Uhum. Indiferente à filiação partidária. E é uma situação confortável e os políticos contribuem para isso. Eles fazem. Mas são interesses dirigidos. É um interesse próprio, são interesses dirigidos. Não importa a pessoa, não importa. Se nós examinarmos, Raquel, isso é uma máxima. Se nós examinarmos a nível federal, tem gente que hoje está lá de ministro, que até ontem apoiou a Dilma e hoje é ministro do Temer, tem outro, isso aí, e estão passando este fato como um fato normal. Não, isso aí atenta o processo democrático, isso aí atenta contra as regras da representação partidária que foi fruto de votos na eleição, desnatura o processo eleitoral. Isso precisa ficar muito claro, desnatura, porque um partido que podia ter mais influência fica, vamos dizer, coadjuvante de um partido menor que naquela coligação apresentou nomes eventualmente com mais destaques. Então, esse processo da reforma política, Raquel, ele deveria receber um aprofundamento, mas eu insisto naquelas duas palavras que eu digo. Elas são autênticas, essas manifestações, para se fazer uma reforma política? É desejo que ela ocorra no sentido de fazer cada partido assumir aquilo que a gente fala no seu arcabouço, a sua ideologia, o seu programa, a execução do seu estatuto? Ou é apenas preenchimento de formalidades para obter o registro de um determinado partido político? Essa questão que fica muito aberta. E me parece que essa questão dessa reforma em limitar o número de partidos, ela olhando num primeiro momento, ela teria um papel importante com relação também à governabilidade, né? Porque tranquilamente. Porque hoje uma das dificuldades de se governar... Todos os níveis. Na Câmara de Vereadores ou lá em Brasília? Eu estava verificando nas eleições municipais desse ano, um estudo feito que a maior coligação entre os candidatos a prefeito está no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Lá um candidato a prefeito, ele tem 24 partidos o apoiando na aliança. Vocês imaginem esse candidato a prefeito assumir a prefeitura em 2017 com 24 partidos. Para dar conta. É, literalmente. Mas aí eu pergunto, por isso que eu indaguei se é autêntico o desejo. Se ele não junta os 24 partidos, ele perde a eleição. Ele não ganha a eleição. Então é melhor não ganhar a eleição e ser autêntico, ou melhor ganhar a eleição carregando todo esse rabo de foguete? Mas a questão é que ninguém quer perder a eleição, então, justamente, então o problema é a regra é governar do depois. Jogo. Exatamente. E aí a gente começa a falar em governabilidade, se Dilma tinha ou não tinha, se Temer terá ou não, mas é o que? É consequência de um processo político errado. Eu vou encerrar esse bloco para confluir as ideias aqui, unir as ideias tanto do Lang quanto do Wagner, com uma explicação bem básica do Roberto Moreno. Ele diz assim, de modo simplificado, o brasileiro tem direito à representatividade política, pode se unir em torno de um ideal para fundar um partido que defenda essa causa, e aí tanto o poder executivo quanto o legislativo. Graças à liberdade de pensamento, a gente pode encontrar partidos voltados para vertentes, então, em um pensamento macro, como o socialismo, o comunismo, a social-democracia, o trabalhismo, a ecologia, o liberalismo, até aí tudo certo. Na vida prática, os partidos políticos viram empresas. Não, mas o detalhe é o seguinte, a rigor, quando tu vai examinar com um pouco mais de profundidade todas essas propostas que estão sendo apresentadas, elas não vão terminar com os partidos políticos. Não, justamente. Mas vão terminar com o quase objetivo flagrante para os quais eles foram criados, que é de negociar. O partidinho lá, quiser ficar, fica, mas não vai ter fundo partidário, não vai ter tempo É nesse ponto que eu quero chegar. Não vai poder barganhar nada porque não tem vereador, não tem deputado estadual, não tem deputado federal. Essa proposta, ela cria a figura do funcionamento parlamentar. É aí que o senhor está falando, né? Porque ela não vai acabar. O partido, ele não, se ele quiser continuar existindo, ele vai continuar. Mas aí ele não, mas tem ele poder, não vai receber fundo partidário. Ele não vai ter nada o que negociar. Olha só, quando a gente parte para esse ponto de vista, só para concluir, os partidos então se viram empresas, se os candidatos viram produtos e os eleitores são clientes, que é o que acontece, o faturamento dessa empresa vem oficialmente do rateio de uma verba pública, conhecida pela gente como fundo partidário. É dinheiro meu, é dinheiro de quem está nos ouvindo. Essa verba, então, como é que ela é feita? Parte da verba, 5%, é dividida entre todos os partidos registrados no TSE. Não importa se fez voto, se não fez, se é o partido da ideologia da Raquel. Os outros 95% são distribuídos proporcionalmente ao número de votos obtidos para a Câmara Federal nas eleições anteriores. Uhum. O valor é pago mensalmente. Então, o que acontece? Em 2014, foram repassados aproximadamente 350 milhões de reais. Passaram 950. Pois é. Triplicou. Então, em um hipotético partido, o partido da Raquel, que tem dois filiados mais a Raquel, se for devidamente legalizado, ainda que não tenha participado de nenhuma eleição, entra no rateio dos 5%. E aí, quanto é que já sai recebendo? Pelo menos 800 mil reais. Naquele vez, tu tem que acrescentar mais que quando a Justiça Eleitoral faz a distribuição do horário, esses partidos têm aquela cota mínima, porque a democracia não permite que apenas os grandes absorvam tudo. Então, uma parte dos 30 minutos, dos 20 minutos, tem um rateio igualitário. Exatamente, então você já sai com uma microempresa formada, o dinheiro aterrissa na sua conta e você ainda tem um produto a negociar, que é o tempo. Veja só, por isso que eu digo, é democrático ou não é democrático? Se formos avaliar por esse lado, mas não é republicano. Extremamente antidemocrático, porque beneficia uma minoria que não chegou a termo. Preciso chamar intervalo comercial e, na volta, tudo nos remete muito para a questão do partido. O vício, o problema, a falta de democracia internamente. Agora, como é que se passaria isso a limpo? De repente, o pessoal aqui tem a solução para isso, para colocar ordem nesse sistema partidário, para depois a gente poder falar, muito bem, temos 28 partidos, vamos chutar com um número aleatório. A gente vota neles de que forma? Eleição direta, voto distrital. Existiria um modelo melhor do que o modelo que a gente conhece hoje? É a pergunta para depois do intervalo.

Faltando 20 minutos para as 10 horas da manhã, a gente faz uma conversa, que é uma conversa mais ampla, no entendimento de que daqui a pouco vamos todos lá para a urna, voto no Brasil é obrigatório, vamos depositar o nosso voto, vamos depositar a nossa esperança, sim, vamos depositar a nossa vontade de melhorias, sim. A gente ouve máximas do tipo, dinheiro está em Brasília, o problema acontece no município. A política ela é recheada de máximas, mas ela também é um jogo que anda muito viciado, e aí se fala na tal da reforma política, no que ela pode trazer de bom. Grosso modo, tanto Wagner quanto Alfredo já entenderam que, pelo menos, cláusula de barreira para atuação no partido é uma boa possibilidade, né? A futura, talvez, como consequência, não que vá determinar a extinção de micropartidos, mas vai colocá-los para jogar o jogo limpo. Se vocês não conseguem eleger ninguém, por que é que vocês insistem? Se justamente vocês deveriam representar uma parte. Então não tem parte a ser representada. Talvez traduza de uma forma melhor um sentimento. Mas não seria hora de dizer, chega dessa história, chega desse nosso voto eleição proporcional, ou eleição da forma como conhecemos, vamos logo partir para o voto distrital, vamos mudar efetivamente a regra. O Brasil, porque uma pergunta é, o Brasil quer? Quer. Os políticos querem? Não, aí não acontece. O Brasil estaria pronto para mudar o sistema de voto ou não? A gente só está preparado para alterar e menos piorar o que temos aqui. Bom, seu Alfredo, pode... Bom, podemos ir. Não, o grande problema todo começa com uma análise mais aprofundada. Porque quando a gente lê e se aprofunda um pouco dentro do que é democracia, dentro do que é o exercício do voto, surgem algumas máximas. O que seriam essas máximas? São assertivas em cima das quais se embasa todo o fundamento. Então, o que dizem muitos, né, vamos dizer, coroados nesta área do entendimento da democracia? Cada homem um voto. Então, o voto é a base, é o fundamento em cima do qual está semeada a exercitar-se a democracia. Muito bonito isso. Se nós partirmos desse princípio, cada homem um voto, nós já vamos ver na Federação Brasileira os desencontros. Um deputado federal de São Paulo precisa quanto? Cento e tantos mil votos para se eleger. Um deputado de Roraima precisa 5 mil votos. Então, cada homem um voto. Então, o voto de Roraima vale por 20 votos de São Paulo. Então, aí começam as distorções. Mas aí isso não ia... Porque, olha só, para o Senado é uma coisa, porque é 3 por Estado. É isso, né? Não, mas também, convenhamos, Sarney se candidatou pelo Amapá. Ele comprou um Estado para chamar de seu. É interessante, até nós podemos explicar um pouco melhor essa diferença entre voto distrital até para o ouvinte entender. Mas, assim, de certa forma, hoje... Você tem, nós não temos o voto distrital, mas a relação do número de votos, ele é quase que uma separação por distritos. Cada estado é um distrito. Porque cada estado hoje, o senador, como a Raquel falou, são 3 por estado. Mas cada estado tem o seu número de votos que ele precisa atingir para se eleger senador. Então, há uma divisão hoje por estado no processo eleitoral. Essa já é praticamente um voto distrital. Distrital. Claro. E é majoritário. Acontece que hoje o que determina a eleição deles é o proporcional, é a votação proporcional, mas há uma divisão por estado, né? Pois é que são realidades diferentes que às vezes o eleitor não se atenta. Para deputado é uma forma de cálculo, para o Senado é outra. Aí fica essa fala que eu confesso, às vezes eu digo, mas poxa, mas é verdade isso? Disse que há distorção de poder de voto. Poucos elegem muitos e muitos elegem poucos. Disse que é uma máxima no Brasil isso. Mas isso, né, contraria a essência da democracia. Pois é. Por isso que eu falei aquela história, cada homem um voto. Agora, é uma prefixação que se elaborou e em cima do qual sempre partem os pressupostos. Por que muitas vezes cada um se aprofunda de uma forma... na análise dessa situação. E eu não concordo com muitas das coisas que acontecem quando se diz que tudo isso é democracia. Não, não é democracia. Isso atenta, por exemplo, na última chamada alteração, aliás, promulgação da Constituição brasileira, primeiro foi convocada por um presidente da República que, a rigor, não foi eleito. O caso foi quem que convocou o processo da Constituição? Sarney. Convocaram um processo sob regras já definidas antes da própria Constituição se manifestar. Quem é que diz que para um processo constitucional já tem partidos previamente agendados? A Constituição vai dizer que ela é partidária? Não, pode dizer que não. Então, o que que já devia se abrir em forma de democracia? Quando se convocava uma constituinte, não podia se convocar em cima de partidos. Partia-se do pressuposto base da democracia que cada homem é um voto, para cada tantos mil votos tem um representante, e esses representantes vão ser eleitos dos mais votados. Aí seria mais democrático. Não seria pré-engessado. Uma pessoa muito bem intencionada, com boas ideias, tudo para o processo constitucional, ela só poderia aspirar ser constituinte se ela fosse se filiar a um partido político. Que essência é essa? As cartas já estavam pré-marcadas? É que o jogo já estava pré-determinado? A gente já vive as bases sobre essa partidárias égide. Já estavam estruturadas de tal forma que ia assegurar a predominância do partido X e do partido Y e do partido Z? Convenhamos? E o próprio voto nesse sistema proporcional de eleição, também ele se dá no momento em que haviam poucos partidos, né? Então, você avaliar esse sistema que nós temos com a realidade atual do diferencia, mas já está carimbado. Mas, esse que é o problema, que já está carimbado. Pois é, aí fica quando aquela questão. Quando tu consulta, Raquel, e diz o seguinte, numa eleição municipal, por que partido político? Numa eleição municipal, Chapecó tem 21 cadeiras, os 21 mais votados assumiriam e acaba a história. Não tem partido e não tem nada. Por que que não poderia ser assim? Quem é que diz que na democracia é obrigatório o partido? Pode ter partido, mas pode ter candidatura avulsa. Candidatura independente, a gente não tem esse entendimento. Por que parece não? Um crime. Estados Unidos tem candidatura independente, quase todos os países adiantados têm. Brasil não. Brasil está engessado. Atrelado ao partido. Se você não está filiado num partido previamente, um ano antes e outras coisas mais, tu não vai concorrer a nada. E é interessante observar que a própria proposta da dessa nova reforma política, o remendo de reforma política, ela fala da fidelidade partidária e, inclusive, tem um aspecto, um elemento aí, de que o candidato se elegeu e se ele comprovar de que o partido fugiu à sua linha programática, ele pode pedir a desfiliação. Mas como que você vai hoje, qual é a clareza que nós temos que critério que o partido fugiu ou não fugiu da sua linha programática? Não, e depois, até uns tempos atrás, era repugnante, um partido novo só podia ser formado com a adesão de tantos deputados, já nascia de uma traição. Já nascia da saída de alguém que saía de um partido para ir fundar outro. Eu quero até Raquel, nessa linha de raciocínio que você mencionava no bloco anterior, dessa questão da renovação nos partidos, né, que também como resolver isso? Bem, eu vou tentar construir uma linha de raciocínio aqui. Eu vejo que nós, essa questão da reforma da cláusula de barreira, dela limitar o número de partidos, pelo menos com acesso a fundo partidário e tempo de TV, ela vai contribuir para que a gente tenha menos partidos, como eu falei antes, e partidos desde os maiores que terão que trabalhar melhor a sua linha programática. Então, eu vejo que, democraticamente, a gente precisa de partidos políticos, mas a gente precisa de partidos políticos fortes. Nesse sentido, eu vejo que essa reforma política de agora, fazendo ela na forma que ela está hoje, a proposta original, nós não precisaríamos, eu acho que nós teríamos que nos dar essa chance de fazer a experiência de não mudar o voto, o sistema de voto. Eu manteria o voto proporcional, tá? Eu não partiria para um voto distrital. Eu acho que não, eu faria uma experiência. Feita essa reforma política para limitar um pouco o número de partidos e tal. Você daria mais tempo, então, eu daria um tempo a mais para verificar. Olha, por quê? Porque muitos países que têm adotado o voto distrital, É, claro que você tem aí prós e contras, né, em qualquer sistema de votação, mas alguns países que têm adotado têm demonstrado que o voto distrital ele acaba fortalecendo muito as relações clientelistas, é, muitas questões locais que aí se a gente já acha o que hoje... Tem uma tese que sustenta que o voto distrital chega a ser até uma eleição majoritária. Sim. Você vai ter desnatura a representatividade. Sim, porque você vai ter currais eleitorais. Correto. Não que hoje não tenha, não, mas justamente mas eu acho que não que hoje não tenha, mas hoje tem. Mas me parece que com o distrital nós vamos fortalecer ainda isso? Mais isso. Então me parece que com essa reforma nós poderíamos dar um tempo maior para verificar se esse voto proporcional, sistema oxigenado proporcional... Oxigenava ou não? Oxigenava ou não, justamente, porque eu vejo que a reforma ela pode contribuir para nós termos partidos mais fortes. E aí o voto proporcional pode ser interessante, porque a gente vai começar a saber quem é quem aí dos partidos. É justamente, o cerne é a constituição dos partidos e o funcionamento dos partidos. A gente pensa que está errado a forma de votar. Talvez a conversa seja anterior, o foco tenha que ser efetivamente nos partidos, só pra concluir, na forma como eles funcionam. Essa questão de renovação dos partidos, eu sou um pouco cético aqui, sabe por quê? Porque aí eu até entro um pouco dentro da minha área de estudo e tal, que é a comunicação política, né? Existe algo que se chama recall, ou seja, quanto mais um candidato estiver exposto para a opinião pública, assumir funções públicas, a tendência é que ele seja mais lembrado votado pelo eleitor. E mais avaliado. E mais avaliado. Então, assim, qual é o partido que ele vai deixar de colocar como candidato numa eleição alguém que já tem uma trajetória e tem um recall, ou seja, é reconhecido na cabeça do eleitor, para colocar alguém que está chegando agora? E a gente pode citar exemplos em outros países. Quer dizer, por que que esse ano lá nos Estados Unidos a Hillary Clinton é candidata? Bom, porque ela já foi chefe de Estado, porque ela já disputou prévias em outras eleições. Quer dizer, os democratas não seriam loucos de colocar alguém Mas, que não Wagner, tem esse recall. Esse exemplo teu é muito bom e oportuno. O Partido Republicano lá nos Estados Unidos, que meio se acomodou e se fracionou em razão da eleição do Obama, o que que deu? A oxigenação interna inimaginável, uhum, trouxe uma pessoa totalmente fora do tradicionalismo conservador republicano, que na saída era... Que é mais conservador. Mas na saída era avaliado até como um balão de ensaio. Sim. Que prontamente seria hostilizado, rejeitado. É. Né? O que que houve? O partido tomou uma oxigenação de tal ordem que os mais tradicionais republicanos estão tentando virar as costas por aquele legitimamente homologado numa convenção partidária onde foi assegurada a mais ampla participação a todos os segmentos do partido. Isso aí vai ter reflexo na eleição. Porque ele existe, ele tem intenção de voto e a situação está perigosamente mais equilibrada do que se pensava. Ninguém imaginava que o Trump chegaria tão longe. Tanto é que tem lideranças dentro do próprio Partido Republicano que estão receosos. As barbas de molho. Olha, a questão do partido, então, eu vejo como central nessa reestruturação. A gente está vivendo um momento meio anárquico, onde tudo pode, as coligações são as mais esdrúxulas, os candidatos muitas vezes, olha, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu elaborei de um jeito ou elaborei de outro, para o governo do estado eu tive que fazer isso e aquilo, aí entra alguém aqui usando uma cor que não era dele, porque a conjuntura fez com que acontecesse dessa forma. Mas para a gente entender um pouco, depois só vou passar uns conceitos, o que que acontece? É que hoje, dentro das estruturas partidárias, existem os manda-chuvas partidários, né? Quem conhece um pouco de flora, diz que olha, que nem o eucalipto, ou que nem o pinus, mais o pinus, no entorno não nasce nada. Porque o pinus vai soltando aquelas... o material... Né, vai soltando o que seriam as folhas, as acículas, e vai acidificando o entorno. Então, em volta do pinus, não nasce nada. E tem muito líder político que é assim. Ele mata o entorno. E aí não vem uma liderança nova. E quando ele junta a intenção de ser candidato com a centralização de poder dentro do partido, aí acabou. Aí é ele que veta, é ele que estabelece as linhas. Exatamente. Olha, o dirigente do partido tem poder de vetar candidato a todo momento. Ele pode dizer que não está afiliado no partido. Ele pode ser plenipotenciário. Acho que essa é a melhor se palavra. Se ele é do partido, hegemônico nacionalmente, ele pode intervir nos diretórios estaduais. Exatamente. Pode intervir nos diretórios. Mas tem outra gerir questão o caixa que e determinar nesse quem esquema todo, muitas pessoas evitam de falar. É que muitos dos avanços que gradativamente as duras penas estão sendo incluídas nas eleições estão partindo justamente de um poder que não é legislativo, estão partindo do poder judiciário. Quantas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral estão decisivamente influenciando o jogo político, o jogo eleitoral? Há uma quase que uma invasão das atribuições do Poder Judiciário, que no nosso modo de ver deveria ser o aplicador da lei, para no disciplinamento... Fazer a lei. Isso aí é uma contradição absurda, provando que o Poder Legislativo não está na altura de dispor de normas de tal ordem que, em consonância com a Constituição, pudessem estabelecer determinadas regras e procedimentos que fariam o processo eleitoral mais puro, mais autêntico. Pois é, para a gente só situar um pouco quem não anda pensando muito sobre isso e deveríamos nos debruçar sobre esse assunto, a gente hoje tem a eleição sempre proporcional, quando é na majoritária ainda é mais fácil de entender, quando entra a história de legenda e de coligação dá um nó na cabeça, fazer o cálculo do quociente é uma coisa absurda, então acho que deveria haver mais clareza nisso. Mas um contraponto para isso seria o voto distrital. E aí o que, que é? É um sistema de escolha do candidato, onde o candidato tem que morar em um determinado distrito. Vamos supor que existisse o distrito do Oeste Catarinense e que fossem só 10 municípios, aí fica mais claro para o ouvinte. A Raquel, se fosse candidata, teria que só fazer campanha no Distrito do Oeste, só nesses 10 municípios, e aí, se ela conseguisse a maioria, ela era eleita. Quem defende o voto distrital diz muito bem, eu não vou perder a Raquel de vista. A Raquel não foi um dia em Florianópolis, um dia em Lages, outro dia em São Miguel do Oeste, conseguiu meia dúzia de votos em cada um desses municípios, e adeus. Então, quem luta pelo voto distrital entende o quê? Você rastreia melhor o candidato. Não é só na hora do voto, você cobra porque ele tem apenas aquela área para fazer a campanha. Seria um jogo mais limpo? Me parece, Raquel, o meu modo de ver é que o voto distrital, desta forma, ele reduz muito também a própria política, no meu entendimento. Porque, claro, nós temos pautas que são interesse da região, da cidade, então é interessante que a gente tenha deputados federais, deputados estaduais da nossa região para defender mais infraestrutura, mais estrutura para a saúde e tal, tudo isso, ok. Mas também qual que é o papel de um deputado? É legislar. E quando você fala legislar, é criar leis que nem sempre estão... Não é só lá a emenda parlamentar que leva lá para o município. Bom, pode ter uma lei que... A lei tem que ser abrangente. É claro, a lei ela é uma lei estadual, então, né? Então pode ser que eu me identifique com... Pode ser que eu enquanto eleitor... Eu defendo uma pauta, eu quero, sei lá... Uma pauta ecológica. Uma pauta ecológica, meio ambiente, tá? E dentro do meu distrito... Não tenha nenhum dos representantes que estão concorrendo que representam isso. E eu acho lá um deputado lá de Criciúma, Florianópolis, Joinville, que de repente, se for eleito, vai criar uma legislação na área ambiental que me identifique e eu quero votar nele, porque é um deputado estadual. Então, assim, eu acho que não pode você limitar o voto distrital, achar que a política, ela se resume a questões locais. As leis, elas são abrangentes. É que as atuais distorções, Wagner, fazem muitas vezes que tenhamos esse raciocínio mais exatamente rápido. Exatamente oposto, exatamente. E também mais influenciado transitoriamente. Não, porque se nós formos examinar, por exemplo, a geografia política partidária hoje, o Oeste de Santa Catarina nunca teve tão bem representado a nível de Assembleia Legislativa e a nível de Câmara dos Deputados. Sem o voto distrital. E sem o voto distrital. E que benefício nós estamos colhendo de tudo isso aí, se é que nós vamos partir para esse raciocínio mais localizado? Uhum. Não dá para se aperceber. Tu tocaste num ponto, a tal da emenda parlamentar, né? Uhum. Que agora vai ter o caráter impositivo. Claro, ela pode, em parte, aliviar. Mas também, quando tu vê esse negócio das emendas parlamentares, muitos festejam, e quem nunca recebeu nada festeja. Agora, ela cria uma discriminação entre o ocupante de um cargo público, por exemplo, de um deputado atual, de um qualquer aspirante à candidatura de deputado. Veja, por exemplo, a eleição municipal de Chapecó. Desculpe, está usando muito de Chapecó. Mas ela tem história, reflexo, a nossa vivência. Tudo mais. Cada vereador tem quantos assessores? Agora, o outro aspirante que tem lá, tem ele e a alma. E vai fazer frente em igualdade de condições no pleito? Estão dizendo, não, mas aí estão querendo limitar a atividade legislativa. Não, não se limite, porque a atividade legislativa é ditada pelo voto do povo. E essa questão do voto do distrital, ela valeria até para talvez aproximar do nosso ouvinte, que convive mais, a gente sempre diz, né, as pessoas vivem nas cidades, né? Então essa coisa do vereador, né? O vereador, todos os municípios fazem uma campanha muito assim, bom, é o vereador do bairro tal, né? Assim, tem essa, sim, essa busca do voto localizado, né? Então assim, o voto distrital, imaginando para o vereador, assim, né? Quer dizer, bom, mas ele não é, a política não pode se limitar a achar que o vereador ele só vai trabalhar, né, por aquele bairro, aquela região da cidade e tal. Claro, o poder legislativo, a gente sabe que o corpo legislativo ele é formado por representantes de diferentes segmentos da sociedade. Então é natural que um deputado, um vereador, ele represente predominantemente mais ou um outro segmento, né? Diferente do até comprometido, até, talvez. Certo. Mas assim, mas o vereador ele tem que criar leis, ele tem que legislar, ele tem que fiscalizar para todo o município, né? Então o voto distrital me parece que ele limita muito isso. Para demanda regional, mas e não para causa macro. Raquel, já que tu abriste esse leque do voto distrital, aí tem uns que advogam, é bom ter a presença aqui do Wagner, que é um estudioso na matéria, tem o voto distrital misto. Misto, isso. Então, eu ia entrar nisso agora, então, leitura do pensamento. O que resolveria, então, se o voto distrital vai mandar, por exemplo, para Brasília? Alguém manda a Raquel para Brasília, a Raquel se elegeu pelo Oeste, por os 10 municípios do Oeste. Mas quem vai dizer no voto distrital puro quais são os distritos? Aí vai começar a briga. Não, também tem isso. Mas supondo que essa primeira parte tenha acontecido, que Santa Catarina tenha sido dividida, o milagre aconteceu. E todo mundo vai aceitar exatamente, que o distrito do Oeste possa ter menos eleitores que o distrito de Joinville, que o distrito de Florianópolis. Que daí esse com certeza vai sair na frente, porque a gente sabe que é assim. Mas enfim, digamos que numa situação ideal valesse o voto distrital. Aí a Raquel vai para lá, mas a Raquel só consegue falar da agricultura familiar, porque é a nossa marca registrada, da indústria, da integração, e não consegue extrapolar para causas maiores, porque ela está muito focada no quê? Na sua origem, que é a crítica que fez o Wagner. Ele disse, poxa, mas e se eu quiser votar em pessoas que defendam causas muito mais amplas, eu não vou encontrar dentro do meu distrito, e eu não posso votar no distrito vizinho. Aí entra o voto distrital misto. Parte das vagas é escolhida pelo sistema distrital, que seria a eleição da Raquel da Silva, e a outra parte é escolhida pelo sistema proporcional. Então, o eleitor tem acesso a uma escolha do representante da região, que seria a Raquel, mas também poderia votar lá no Renato, que é um ecologista e que vai defender essa causa macro. Ele votaria duas vezes, ele teria dois teria votos. Dois e aí votos. Seria outro detalhe, quem estabeleceria a dosimetria? O que seria a dosimetria? Quantos candidatos figurariam pelo voto distrital? Ah, é um sistema bem e complexo. E quantos votos seriam do aberto? Olha, do jeito que nós... Como nós temos dificuldade no Brasil, inclusive para aprovar uma reforma política, eu fico imaginando colocar na pauta do Congresso Brasileiro, o voto distrital, nós ficaríamos no mínimo mais 10 anos discutindo... Acho que uma década, eu pensei bem isso, década. Como fazer essa divisão de votos distritais? Olha, a gente está tentando esclarecer, mas realmente veja como a realidade é complexa. Ou ficamos na questão do voto proporcional que conhecemos e aprimoramos, ou tentamos, no esforço de década ou décadas, nos transformarmos e transformarmos a legislação. O que acontece lá no Senado é papum, é jogo rápido, está em votação, são ajustes, não é absolutamente uma reforma. Feito esse resumo, a gente vai para o intervalo e volta já.

com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. São 10 horas 15 minutos, o tempo passa muito rápido, estamos aqui meio esmagados porque temos que incluir também na programação horário eleitoral gratuito, com todas as suas inserções, seus textos, suas propagandas, que enfim. Que bom, né, Raquel? Olha, são os dois lados, eu fico pensando, a campanha foi mais curta, em algum momento houve, essa campanha mais curta também provocou um distanciamento maior, nomes mais conhecidos levam vantagem em cima de nomes desconhecidos, isso é fato. Em qualquer situação, em qualquer país do planeta, sempre vai haver esse desequilíbrio. A referência maior é quem você conhece, para o bem ou para o mal. Então, o que eu quero dizer para o ouvinte que acompanhou até esse momento, agora a gente faz a transição, eu passo a bola para o Lang, que acabou o tempo do programa aqui do Estúdio Condá, é uma provocação. Nós falamos aqui de coisas extremamente técnicas e não é fácil explicar ou entender, e eu falo das minhas limitações, cláusula de barreira não é fácil de entender, coeficiente, cálculo do coeficiente eleitoral para conquistar tantas cadeiras, seja na Câmara de Vereadores, seja lá em Brasília, né, junto com os deputados federais. Procure, gente. Na internet está cheio de propostas e de movimentos populares que buscam uma reforma eleitoral. Tem que conseguir mais de um milhão e meio, um projeto de iniciativa popular? Tem. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente sentar e fazer o diagnóstico e dizer está feio, está horrível, está péssimo, está falido. E não fazemos nada. Se formos, infelizmente, colocar só na conta dos políticos, eles estão lá em Brasília e eles dificilmente vão mexer num sistema que os favorece. Tanto que ficha limpa foi projeto de iniciativa popular. Não foram deputados e senadores que juntaram, deram as mãos e disseram, gente, tá feio, vamos fazer o ficha limpa. Né? Tanto que tem reação, até hoje tem ali reação acontecendo. Então, eu quero passar muito entendimento de que faz parte da minha realidade, da sua. Ah, não entendi nada do que foi falado hoje porque não gosto de política. Você tem todo o direito, mas não adianta só criticar. Se identifica, busca conhecimento. Entra nessas páginas, eu vi várias justamente porque pesquisava sobre isso. Tem muita iniciativa para dizer, olha, queremos mudar A ou B, queremos melhorar algum mecanismo. Mas a gente vai ter que fazer a nossa parte, porque se esperar, né, o momento passa. Eu me despeço, mas vou deixar o Wagner, tem uma pimentinha aqui muito boa, que é uma fala sobre a pesquisa nas atuais eleições Brasil afora, que mostra como aconteceram as coligações. E a gente não sabe mais se as pessoas se levam efetivamente a sério ou não. Eu fico por aqui, um abraço. Então, Raquel, eu acho que essa questão que você menciona, da projetos de iniciativa popular e tal, eu vejo assim, nós, acho que é ilusão a gente achar que de uma hora para outra a gente vai resolver todos os problemas, ou que a solução ela passa por uma única questão pontual, né? Uma coisa está associada à outra, e me parece assim, nós, após essa crise política que a gente ainda vive, nós continuaremos com eleitores à mercê do processo político, que não acompanham, que a cada 4 anos vão votar, ou a cada 2 anos vão votar, e não acompanham em quem votou. A gente vai continuar com isso. Mas eu vejo que hoje nós temos mais eleitores atentos do que a gente tinha há 1 ou 2 anos atrás, talvez, na eleição anterior, que é um eleitor mais atento com o que os candidatos estão falando. Eu acho que já hoje há um nível maior de eleitores que ficam mais atentos às próprias promessas. Eu dizia num programa anterior que eu vim na semana passada, que a gente ouve muitos candidatos, inclusive, falando assim, olha, essa eleição, a gente tem que explicar mais para as pessoas algumas propostas, alguns compromissos, porque já tem um número maior de eleitores que não compra mais fácil aquela ideia do candidato que diz vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bom, tem muito eleitor hoje pedindo como você vai fazer isso, né? Então, eu acho que já é um avanço. Com relação às coligações que você menciona, acho que um pouco desse emaranhado de partidos que a gente falava no bloco anterior, né? A necessidade de uma reforma política, de disciplinar um pouco mais o exercício dos partidos políticos no Brasil, a gente vê esse reflexo nas eleições municipais. Então, assim, um levantamento feito pelo Infoglobo, que é uma análise de dados que eles fazem com base em números em dados do próprio Tribunal Eleitoral, demonstram que no Brasil hoje nós temos 5.500 municípios aproximadamente. 16% dos municípios brasileiros nestas eleições não tem coligação. São candidaturas... Para prefeito. São candidaturas únicas de um único partido, prefeito e vice. Chapas puras, sem outros partidos apoiando. E é interessante a gente falar esse número, porque quando a gente fala dessa salada de alianças, a gente tem que ter o cuidado para não generalizar, achar que todo lugar é assim. Bom, nós temos 16% dos municípios que preservam, então, aí a sua programática partidária, ou ideologia partidária. No entanto, nós temos aí 84%, né? Absoluta maioria que tem alianças, né? A grande maioria das alianças, elas têm de 2 a 4 partidos. 35% dos municípios brasileiros nessas eleições têm de 2 a 4 partidos. 28% de 5 a 7. Então a gente poderia dizer que predomina hoje no Brasil nessas eleições alianças com até 7 partidos. Né? No entanto, nós temos um número aí já, um certo excesso, a gente poderia dizer, de partidos que de municípios que têm mais de 10 partidos na aliança. Talvez não é um número tão significativo, 8%. 8% dos municípios, aí nós poderíamos citar o que eu mencionei no bloco, acho que no primeiro bloco, que é uma eleição lá em Minas Gerais, que tem 24 partidos numa única aliança. Agora, quais são os partidos que estão mais aliados nestas eleições, né? Vamos citar alguns exemplos dos maiores, né? Então, o PMDB é o partido que ele está coligado. Quem está junto com o PMDB nas eleições? O PMDB tem o apoio do PT em 648 municípios brasileiros. Quer dizer, o maior aliado do PMDB hoje nas eleições municipais, no Brasil todo, é o PT. Inclusive... Wagner, só posso te interromper um pouquinho, Wagner. Me diga uma coisa, como é que em 696 casos... 98. Como é que o PT vai chamar de golpista o PMDB e o PMDB vai chamar o PT de fraudador, de corrupto, como é que fica? Então, eu acho que esses dados a gente consegue perceber como as eleições municipais, e isso é histórico, como as eleições municipais estão descoladas das eleições maiores, né, as eleições gerais para a presidência da República, o que demonstra a fragilidade do nosso sistema partidário, porque nós temos uma ruptura em escala nacional, dado todo esse processo de crise política, mas chega na hora das eleições municipais, quer dizer, essa discussão nacional, ela fica um pouco de lado. Ou tudo de lado, para que as alianças locais prevaleçam, né? Então, nós temos essa aliança predominante entre PMDB e PT nos municípios. Agora, quem que é o maior aliado do PT nos municípios brasileiros hoje? É o PCdoB. Aí estão até que tem coerência. Uma coerência pragmática, né? 286 municípios. Pelo menos no cenário nacional, eles tiveram em muitos momentos juntos. Juntos. Não é o caso de Chapecó. Certo. Isso aí. E nós temos os dados demonstram aqui uma união, vamos dizer assim, da linha programática dos partidos que tem uma programática ideológica, digamos assim, de mais de centro-direita, né? Que é o PSD. O PSD tem como maior aliado o PSDB em 413 municípios. Também um pouco coerente. O PSDB tem o DEM como seu maior aliado em 604 municípios. Então, o que chama atenção nesses dados, nessa salada toda, é, se a gente fazer uma avaliação do cenário nacional e dos cenários locais, né, é esta maior incoerência entre essa relação entre PMDB e PT, que a gente verifica que nos municípios, essa ruptura que houve em escala nacional, ela não se prolifera nos municípios, não é? Onde é que fica a ideologia? É isso aí. Então eu vou chamar um breve intervalo comercial, porque já estamos no espaço do Linha Direta. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.